Saudade, fica me ver aqui. Toma minha pegada, mas essa vida que eu levo. Que eu pergunto, eu confesso. Bem que seria uma boa, deu você por perto. Mas não tô podendo me apegar. Se for lá, se isso não te pode vir. A melhor forma de se entender. Gente criminosa, coração bandido. Não posso fugir desse meu instinto. Não faço coisa, faço trabalho lindo. Se o tempo passar, melhor sair do fim. DJ Mike! Vida, grana tá na mesa. Faz a faixa vida. Tem várias pesquisas querendo subir. Vida, fala que bandido. Só tu mente ao vivo. Mente visionária faz acontecer. Vida, grana tá na mesa. Faz a faixa vida. Tem várias pesquisas querendo subir. Vida, fala que bandido. Só tu mente ao vivo. Mente visionária faz acontecer. É o DJ Mike das produções. Quer me ver aqui, toma minha pegada. Mas essa vida que eu levo, teu pergunto eu confesso. Bem que seria uma boa, teu você é por perto. Mas não tô podendo me apegar. Se for lá, se isso não te pode vir. A melhor forma de se entender. Gente criminosa, coração bandido. Não posso fugir desse meu instinto. Não faço coisa, faço trabalho lindo. Se o tempo passar, melhor sair do fundo. Vida, grana tá na mesa. Faz a faixa vida. Tem várias pesquisas querendo fugir. Vida, fala que bandido. Só tu mente ao vivo. Mente visionária faz acontecer. Vida, grana tá na mesa. Faz a faixa vida. Tem várias pesquisas querendo fugir. Vida, fala que bandido. Só tu mente ao vivo. Mente visionária faz acontecer.